Então você está na decolagem do voo 1884. Meu Juliette Bravo Serra, chame o centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. 288.260, Bravo Serra, boa. Passarei 2230. 090 graus, 109. 090 com 109, passarei 2230. Está ali pouso? Passarei 2230, autorizado pouso, pistão 0, vento 090 com 109. E pouso 010, passarei 2230. Voo 1884, acione 5153. Decolar 226, chame agora o controle 120.8. 208, obrigado, 5153. Salvador, muito boa tarde, voo 1884, decolando as suas contas. Guardião 05, prossiga. Está presente, senhora. Autoriza voar. Rendique. Aguarde. Gente, o Guardião 05 do pátio do Graé comprou a Noroeste, está autorizado a decolar, vento no aeródromo 090 graus, 089, QNH 1091. Está pronto, visual com a nave na curta. Tá, 3567, autorizado, alinhar e manter pista 10. Alinha e manter 10, tá, 3567. Guardião 05, decolar 229, comprou a Noroeste, aguarde transferência. 229, aguardando transferência, 05. Passarei 2230 no solo 29, libera direito e chame solo 121.9. Já livrou 129, passarei 2230. Chegada 314, fomos tráfego 12 horas, 20 milhas, chamou sudoeste, batendo nível de voo 065. Confirmativo, 63147. Guardião 05, chame agora o controle, 120.8. Agora o controle, 120.8, graças. Sim. Turbo 2009, ponto de espera da pista 10, pronto. Gol 2009, mantém o ponto de espera. Mantém gol 2009. Já 3567, autorizado a decolar, pista 10, vento 100 graus, 119. Livre de decolagem, 3567. Torre Salvador, voo 1256, ponto espera da 10, pronto, visual com está decolando. Informe a Fechada 2, 0 Salvador, informe a chamada de pouso. Estimado de pouso às 1900 em Santo Antônio de Jesus, um grupo de Zulus. 7405. 05. Azul 2761, vai voar na proa 245 para evitar formações, cara. Aeronave? É o Azul 2761. Azul 2761, chama o centro Recife em 1-2-8-8, eterno 1-2-8-35. O centro se autorizado vai a Cochite. Cochite está presente, vai voar o 2761 e vai chamar o centro Recife 288. Alterna 2235, azul 271, obrigado, senhor. Controle, Celta 3367, cruzando 230 para 1960, tem centro da novembra. Celta 3567, contato radar na decolagem, suba para nível de 360 e a saída Arboruno. Controle Salvador, Celta 3567, boa tarde. Celta 3567, Celta 3567, contato com radar na decolagem, suba para nível de voo 360 via saída Arboruno. 360 via Arboruno, possibilidade de voar elefo ou então Arbor direto? Aguarde. Aguarde. Celta 3367, desça para 4000 pés, que negar no 0 no 1. 4000 no 0 no 1, confirme que vem preso, terás sua extensão aqui. Minha 314, mantendo 080. Minha 314, aguarde. Minha 3267, a pista opera em toda a sua extensão. Obrigado, Celeste, descendo 4.000 e 1.000. Celeste, minha 314, desça para 2.000 pés. Autorizado final do procedimento LFX-3, reporte estabilizado no localizador. 2.000 pés, reporte estabilizado no localizador. Minha 314, livre da restrição 050 em TAP. Telemetria 14. Confirmo. Livre da restrição do nível 050 na posição ITAP. Tá livre, metrô 14. Salvador, 507, 507, autorizado até o agora, cruzando agora a 907, mantenha 4 mil pés. 4 mil pés, 507. A 3567, autorizado Elefa. Direto a Elefa da presente, 3567. Controle Salvador, boa tarde, Janel 6356, transfere, descendo para 850. Janel 356, desce e mantenha nível de voo 050, que é negado a 0 no 1. 050, 11, 6356. Passo 200, gol no 884. O Janel 356, corrigindo, desce e mantenha nível de voo 080, voo ITAP. 080, voa ITAP, 6356, grato. Controle, voo no 256. Voo 256, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370 via saída PUCA. 370 na PUCA, 1256. 210, voo no 884. Para Recife, frequência 1.25.45, alterna no 2.685. 2.545, 2.685, boa. Olimpo 07, desce e mantém nível de voo 1.00. Nível de voo 009, autorizado decolar pista no 0, vento 090 graus no 09. Nível de decolagem, voo no 0, 2009. 05, poderia fazer uma distância da localidade para pouso? 09, obrigado. Chegou 2009. 2009, contato radar de colagem, suba para nível de voo 240 via saída São Bruno. 240 São Bruno, voo 2009. Rádio 05. Na escuta do controle, guardião 05. Rádio 05, poderia confirmar a distância da localidade de Salvador? Afirmativo, 50 milhas náuticas, 30 minutos de voo. Estimamos lá, 1900, Santo Antônio de Jesus. Rádio 056, nota que o voo está informado, autorizado da frequência para coordenação. Usando frequência, guardião 05. Atingindo 080, Xanel 6356. É 356, desce e mantenha 4 mil pés, que é legal no 0 no 2. 4 mil pés, no 1012, 6356. O Recife, frequência no 28.8, alterna no 26.0. 288.260, boa. O 2009. Recife, a Gol 2009. Poderia voar aí o NEP e o Coral? Foi Coral 2009. Coral, obrigado. Olimpo 07, desce e mantém nível de voo 050. 050, 07. Pisado, 3104. 3104, se me torno no 8, decimal 95. Ou no 8, 9, 5. Então, 3367, reduz a velocidade para 2209. 2209, ciência 3367. Xanema 356, desça para 2 mil pés, autorizado, sinal de procedimento Electric X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Desce para 2 mil, autorizado, sinal do Electric X-Ray, reporte estabilizado 6356. Pois autorizado, pouso, pistona 0, vento 0, 90 graus, 1 a 0. Peguei o pouso, ciente, 6304, na 1 a 0. 6227, ponto de espera pronto, boa tarde. Xanema 627, mantém ponto de espera. Amanhã. 45 alterno 2685. 2785. Olimpo 07, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 090, limite ao QDMA e Q100 de Simbra. Esquerda 010, limitado para o 100, QDMA de Simbra, Olimpo 07. Papá uniforme, papá uniforme Lima, 10 milhas para terminar o ILES, serviço radar encerrado, mantém nível de voo 065, chame com o ILES, frequência 20.1. Ok. Mantém nível de voo 065. Tango Sierra Taianque, 14 milhas para terminar o ILES, serviço radar encerrado, mantém nível de voo 00, chame com o ILES, frequência 20.1. Vamos ter 100201 agora, controle de alta. 367 está aceitando desvios? Não, precisa desviar a esquerda, mas já vai rotar a rota aqui. 10-3-3-6-7, tem que manter a 3 mil pés. 3 mil, tá? 3-3-6-7. Oxalá 6227, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Ali eu matei 6227. Uma Uno. 2835-25, Uno, obrigado. Hoje eu fiz 07, você confirma essa velocidade? 205, por favor. Então, 3367, vetoração do sequenciamento, curva esquerda, proa 205, limite ao QD mais que frente e Simbra. Ok, 205-100 de Simbra, tá? 3367. É 6227, autorizado decolar, pistão no 0, vento 090 graus e no 0 nós. Eu decolar, 6227. Decolar 243, sendo agora o controle 1 no 208. 208, muito obrigado, senhorita. Boa semana. Oi, falando com o 356. Oxalá 6356, QNH no 0, no 2, aproximação, aguardando autorização. Mas escuta, 6356. Tinha 9227, contato radar, do mantendo 360 via saída Salvo 1. É, 360 via Salvo, vai levar por de Leda ou Salvo, por gentileza? Autorizado Leda. Vai, valendo, obrigado senhorita, 6227. Plan 3367, desça para 2 mil pés, aguardando uma proa para interceptar o localizador. 3 mil, guardando a 3367. Olhei para 07 para o localizador direita, na 075, desça para 3 mil pés. O 07, controle. Controle. Sinal 6356, autorizado pouso, pistão no 0, vento 080 graus e no 1 no nós. Vive, pouso, 6356. 085, o ajuste no 0 no 2. 085, 1012, Olimpo 07. 3367, curva à esquerda na 140, reposte estabilizado. Esquerda 140, reportagem estabilizada, tá? 3367. Sete um zero dois, identificação. Marinha 7102, está em contato radar, passado 64 milhas do oeste de Salvador, vou ir na proa de Bomete, para interceptar a chegada Bomete 1. Vai reportar estabilizado no 07. Estabilizado 133-67. 133-67, chame turno na frequência 1-8-9-5. 2-95, boa. Mas aí, 5-6, solo de 4-7, libera direito e chame solo. 1-2-1-9. Direito, solo, 2-1-9, boa. Salvador, boa tarde, até 3-3-6-7, final, 1-0. Até 3-3-6-7, quem negar 1-0-1-2, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, até 3-3-6-7, pista toda extensão. Confirme. Operando toda extensão, pista. Afirmo. Obrigado. Mandor, boa tarde, o Channel 6356 livrou. Solo 1-2-1-9. Opa, obrigado. Can 3367, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-1-9. Livre pouso, Can 3367. Capango Lima, hotel, hotel, boa tarde, autor em identificação. Boa tarde, autor em identificação, poderia voar para o ajeitado, no hotel, tá? Papatango Lima, hotel, hotel, está em contato radar, 62 milhas, sudoeste de Salvador, voo ITAP, para interceptar a chegada Bomete 1, reporte para descida. Patroa de ITAP, o Lima, hotel, hotel, não é ideal de descida. Disse Mateus 060. 060, Lima, hotel, hotel. Conselho 8506, mantenha a ponte de espera. Aero 8506, autorizado alinhar e manter a partir da interseção hotel. Can 3367 no solo 50, libera direito, chame solo 1-2-1-9. A direita, solo 1-2-1-9, Can 3367. Oxalé 6327, boa tarde, ponto de espera, pronto, pista 1-0. Oxalé 6327, mantém o ponto de espera. Vai manter. Força aérea 8506, autorizado decolar pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-1-9. Autorizado decolar, pista 1-0. Torre Salvador, limpo 07. Olimpo 07, QNH 10, 12, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando, Olimpo 07, com 12. está com o transporte de órgão a bordo. Gente, o Oceano 6327. Chame o centro Recife na frequência 128.35, alternativa 25.1. 2035.25, muito obrigado, senhorita. Boa semana. Tá bom. As 2789, boa tarde, na chegada é bom. O ideal desse mantém no 070. O ideal desse mantém no 070, 2789. 7, autorizado pouso, pista no 0, vento no 00 graus ou no 0 nós? Autorizado pouso, cabeceiro no 0, vento 0 nós. Acionamento, Oscar Maquian. Oscar Maquian, equilíbrio acionamento, já pronto, saque. Oceano 6327, visual com tráfego na UT3 da Força Aérea na final 1-0. Visual, Oceano 6327. Após a passagem do mês, autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Após a passagem 09, alinhar e manter Patambo Lima, Hotel Hotel, Boituna. Grato dono, Lima, Hotel Hotel. Olimpo 07 no solo 54, libera direito e chame solo 121 no decimal 9. Uma hotel, hotel desça para 4 mil pés, o ajuste 1-0-1-2. 4 mil pés, ajuste 1-0-1-2, vem hotel, hotel. Oh, Chile 6327, autorizado decolar, pistão no zero, vento 100 graus, 10 nós. Decolagem 6327. Mochila 6327, decolada 56, chame agora o controle 120, décima 8. 208, boa. Controle, salvador, chame 6327, boa tarde, está com o transporte de órgãos a bordo. Chame 6327, boa tarde, contato radar, tomada 240, após 2 no 10, voe direto coral. Após 2000, Coral 6327. Controle Salvador, Lima Hotel, Salva, atingiu 040. Lima Hotel, céu, desça para 2000 pés, o ajuste no 012, autorizado ILSXC, reporte estabilizado. Descendo para 2000 pés, ajuste no 012, livre ILS, vai reportar quanto estabilizado, Lima Hotel, Hotel. Papa Romeo, Sierra, Golf Oscar, livre acionamento, chame pronto, táxi. A descida, o azul 2789. 2789, desça para 4000 pés, o ajuste no 012. Para 4000, ajustado no 012, azul 2789. Controle ao Shanner 6327, possibilidade do nível 200 como sinal? Shanner 327, submatrão 200. 200, graças. E a esquerda na Pro 205, seu limite é o localizador. Veio 2789, entendeu? Retoração para a final INS, Pro 205 no momento. Pesamento correto. Aqui. O limite é o localizador. Cliente, grato. Salvador, Maria Fortuna 02, está em Colégio, na Vicente, Marinha 072, Mantenha 050. 02. Vicente, Oscar Maquianque. Controle Salvador, o Lima Hotel Hotel está estabilizado, ILS X-Ray down no zero. Já passamos o Lima Hotel Hotel, chama em torre na frequência, no 8, decimal 9. Para a torre, 118.95, Lima Hotel Hotel, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, Papatango, Lima Hotel Hotel. Papatango Lima Hotel Hotel, QNH 1012, continua a aproximação, aguardando autorização. Ajuste no 012, só para informação, missão de transporte enfermo, Lima Hotel Hotel, após o pouso, pátio 5. Papatango Lima Hotel Hotel, sim. Bom, para minimizar o atraso e devido ao transporte de órgão, você vai levar na ProWhisk Lima 001? Agora as coisas não estão com o centro. Agora. Papatango Lima, hotel, hotel, autorizado pouso, pista na 0, vento 1 a 00 graus, 1 no nós. Livre pouso, pista na 0, Lima Hotel Hotel. Controle? Azul 69, 1-8, transfere até o 1-0, autorizado. Azul 69, 1-8, passagem na chegada Bomed 1, esse mantém o nível de 1-0-0. Bomed 1-0-0, Azul 69, 1-8. A Parra Romeo Golf, Juliette Golf, prossiga. Decolado LC, para voo local, está acionado 0133, na sua escuta, inicialmente sobre voo Timões Filho. Tem, te mantém 500 pés, mas tudo com tudo. Na sua escuta, mano, show. Às 2789, desça para 2000 pés, o ajuste 1092, aguardando uma coroa para o localizador. Recebeu, descido para 2000 pés, ajustado, mantendo a proa para o localizador. Chanel 6327, confirme a proa que solicitou. Telemetria 327, solicite a central Recife na frequência 12235, alternativa 25, décima 1. 251, qualquer semana, Telemetria 327? 22, décima 35. 2235, boa. Marinha 7102, essa para 3000 pés, o ajuste 9092. 3102. Passada 2230, autorizada, alinhar e manter, pistão 1-0. Alinhar e manter, 1-0, 2230. 9-0, localizador, curta esquerda, 1-6-0, reporte estabilizado. 1-6-0, reportaria estabilizado, azul 2-7-89. Tango Lima, hotel, hotel no solo 07, libera direito, chame o solo, 121-9. Libera direito, vai chamar o solo, 1219, de passar o hotel, amanhã. Salvador, boa tarde, azul 443.0105. Azul 4423, mantém o ponto espera. Passarei 2230, autorizado decolar, pista 10 vento, 100 graus, 1-1 nós. Iniciar 10, passarei do 2230. Linha 7102, isso para 2000 pés, ajuste 9092, autorizado de LFSC, reporte estabilizado. Descer para 2000, chorar estabilizado. O azul 2789, pode descer para 1700? 2789, autorizado. Serra Golf Oscar, autorizado o táxi, reporte na Taxi Romeo. Serra Golf Oscar, autorizado o táxi, reporte na Taxi Romeo. Passarela 2230, decolada 08, chame agora o controle, 120.8. 120.8, passarela 2224, boa. Controle Salvador, boa tarde, passarela 2230, decolou na sua esquerda. Passarei 2630, boa tarde, contato radar, se mantém 180 na saída Arbor 1. Arbor 1, subindo para 180, passarei 2230. Alô, 2789, na escuta? Azul 6918, desça para o nível de voo 050. 6918, autorizado 050. O Azul 2789 vai chamar a torre para o externo. Hoje na frequência 18095. 18095. Torre Azul 2789. Azul 2789, autorizado pouso, pista 0, vento 090 graus, 099. Autorizado pouso 2789. Marinha 7107, tem condições de manter a velocidade até a marca do eterno? negativo, a condição de bateria ou incrementar a velocidade, se está. Velocidade está mantendo agora? Pode bater agora, até o final. Motor Delta autorizado cruzamento da 1-7-3-5-4-5. Não copiei, confirma. Autorizado adicionar, é contrário. Azul 4423, poderia alinhar após o tráfego na final? Afirma, pode estar recolhendo a final autorizado, ele ia manter pista no 0, azul 4423. Faz o ATR na final, ele mantém azul 4423. Olha, o Golf Juliette gostou de abandonar sobre o voo da presente posição, vai na proa de Camaçari, só frente da área restrita, não vai adentrar. Gente, Golf Juliette, Golf. Azul 79, solo 12, solo 12, decimal 9. Azul 79, copiou, solo 12, decimal 9, solo 12. Azul 4423, autorizado, decola a pista no 0.090 grau, 089. Autorizado, decolar, azul 4423. Arbo na presente. Confirmo, vai reportar, Leandro. Pronto, é isso? Sim. Marinha 7102, autorizado pouso, pista no 0.080 graus e no 09. 02. Está mantendo 2-1-4. Gente, vai seguir o tráfego à frente, o Embraer 90, está a 7 milhas. Alinhado e pronto. Mantém a posição estimada 1 minuto e meio. Salvador, é o Oscar Mike Echo, pronto para ataque. Oscar Mike Echo, autorizado ataque, quando nós estivermos da Oscar. Acordará quando estiver da Oscar, eu acho. Gente, 2000 pés atualizado ILS X-Ray, Delta 0 do Ceará. 2230, mantém o nível de voo na 00. Mantém 1 na 00, 2230. 4423, informa o TAF, segura a posição de 12 horas, 9 milhas, a manter o nível de 1 na 00 até R72. Ok, senhora, copiado, temos o de queda apenas, confirmando, vai manter o nível 1 na 00 até R? Afirmativo. Ok, então a gente vai incrementar a razão aqui, 4423. Azul 69, 18. 69, 18, na frequência 98, decimal 95. 95, obrigado. Boa tarde, Azul 69, 18. 2 Salvador, 4778, próximo para decolar. 4778, mantém o ponto para guardar. Mantém o ponto para 4778. Azul 6918, continua a aproximação, informarei que está livre. Continua a aproximação, 6918. Como é que é o ponto de guarda? Como é que é que mantém o ponto de paraguarda? Tiago, o pior, essa informação já tem 209 na sequência, que a gente considera o último estimado da colégio. Tiago, o pior. Estou nível 110, o 4423. Sente azul 4423. Golf Oscar, inicia de imediato. Chega, Golf Oscar, autorizado a decolar pista no 7, 20, 0 graus, 1, 0 nós. Decolagem no 7, Golf Oscar. Estou em Salvador, Bahia 7102, já é livrado para o pátio militar. Bahia 7102, ciente, reporta a estão no 028 livre. Reportar a pista livre. Mike Yank, autorizado a linha. Fica Mike Yank, a linha e mantém pista no 7, aeronave curta final no 0. Estabilizado, Papa Romeu Quilo Serra Lima. Papa Romeu Quilo Serra Lima, chame torre na frequência 1895. Torre 1895, Quilo Serra Lima. 4 livrando a pista no 028, na, da presente, o vento 080 graus, 109, autorizado pouso, pista no 0. Autorizado pouso azul, 6908. Eu acho que decolado de 20, reporta fora da ponta. Reporta no farol de Tapão, Serra Golfiosa. Oi, boa tarde, Papão Meu Quilo Serra Lima, estabilizado. Quilo Serra Lima, continua a aproximação, informarei pistaleiro. Sente, Lima. Farinha 7102, considerando solo de 20, no corte, pátio militar e frequência. O 02 já livrou a principal, já em contato com operações. Livrando a frequência 5, pronto. Só confirma da presente, o Tiago Fiocchi pode transferir controle. Assim, para sair com o Axé, controle em Salvador, 120.8, Serra Gofiosca. Axé 1208, Serra Gofiosca. Só aí, confirme a intensidade de direção do vento para o Rio Serra. 080 graus, 08 nós. Decolado da 17. Zona direita, solo 120.9. Eu peço repassar no farol da barra no corredor Axé. Passarido 2230, se mantém 1180. Sobe 1180, 2230. Instrumento duplo, instrumento e base pela direita 197. Plano cancelado às 2-1, reporta para Girabase pela direita no 7. Perna do vento pela direita para Girabase. Informa helicóptero na cabeceira no 7. Seguinte, tá vendo logo. Reportaragem girando base. E o terra nenhum. Kamaik Yank, autorizado helicóptero no 7, vencer 0 graus e no 09. Autorizado helicóptero no 7. 4778, autorizado. Ele é mantém, pistão no 0. Ali mantém 4778. Ah, 4778, autorizado ali, decolagem, pista no 0, vento 080, graus 109. Autorizado, decolagem para 4778. 23, chama C3 CIF na frequência 128.18, alternativa 26.0, bom voo. 7, para a cenária? 128.8. 288, alterna 260, o 4433, bom dia. Papa Romeu Oscar Mike Yankee, eu no meu pé direto Manati, reporte afastado 20 milhas de Salvador. Meu pé direto Manati, reporte 20 milhas afastado. Level up with a contact pass now going to flight 2 Bombay report right for 10. Flight 2 Bombay report right for 10 as it's 7-11. Passarido 2230, chame seu 3CIF na frequência 128.8, alternativa 26.0. 2882-60, 2230, obrigado, boa tarde. Salvador Approach, 7-11, request flight to Belo Intersection. Azul 2-7, maintain bomb. Maintain bomb, Azul. Controle Salvador, 4778. Dan 4778, contato radar, submatando 330 via saída PUCA. Submendo 330 via saída PUCA, 4778. Dan 3155, autorizado, colapso no 0, 20090, grau 099. Decolagem, 0, 3155.